fica muito louco e nem olha pra mim. Meu peito explode, eu acho graça, me perco em pensamento, hei de conseguir. Seu amor, estou apaixonado. Oh, oh, oh, estou apaixonado. É meu astral, está baixo, eu em devaneio, não sei o que fazer. Infelizmente sou pobre, me faço de nobre pra sobreviver. Oh, oh, oh, estou apaixonado. Oh, oh, oh, estou apaixonado. Não me importo se a vida está dividida, o que eu quero é viver. Mesmo que o mundo desabe, na minha cabeça eu muito louco e nem olha pra mim. Meu peito explode, eu acho graça, me perco em pensamento, hei de conseguir. Seu amor,